Alô, Alice? Alice Alan, Alan Salles. E aí? Quanto tempo, né? É. Viu, Alice, eu tô fazendo uma brincadeira aqui em casa. Só brincadeira mesmo, eu tô gravando aqui uma música do Zezé. Só pra ficar aqui um registro, sabe? Queria saber se você pode vir colocar a voz aqui. Não, só a voz mesmo. É, não, o violão eu já gravei. São dois violões, aliás, três violões. É só a voz. Não, tá bom, tá não. Obrigado, que é isso. Obrigado, que agradeço. Shirley? Shirley, Alan. Não, é só o refrão. Você Não, o pode começo eu faço ficar sim. muito É, fica um pouco longe forçado, mas dá pra fazer. daí, É mais um refrão mesmo, mas precisa de alguém pra fazer o refrão. Cachê? mas ninguém vai te Dá, cachê, dar o dá. que Sim, eu claro. te R$ 400. Mas tá certo, é, não sei, profissional, claro, dei. Podem claro. Não, tá até te beleza, eu vou ver aqui dar então. algum Vamos prazer, aqui? mas Vamos não pode aqui! jurar, Ah, você não, a segunda vai voz eu faço. ver, Ah, a segunda voz eu faço, é ninguém só o vai te refrão, só o refrãozinho. amar como eu Não, mas rápido, só te amei. brincadeira, cara, só brincadeira. Tá, mês que vem? Tá bom, não, valeu. Você Beleza, não, pode tranquilo, tranquilo, trocar cara, valeu. milhões de Zeca? Zeca mas do sei que agudo? você E vai aí, vagabundo? me Só o refrãozinho. É muito agudo. Baixar dois tons. Aí eu gravo. pois sempre que Não, no tom eu original. te tocar, Original. Ah, não quero mais não. você Ah, rapaz, pode ser tá vendendo Avon. Obrigado. Não, não não quero. vai me Não. esquecer, nem Zeca, mesmo não, Zeca. sei. Paulinho, vem cá! Fica no seu coração, na noite fria, solidão. Saudade vai chamar meu nome. Fica num verso triste de paixão, em cada sonho de verão, no toque do seu telefone. Gostei. Vamos filmar ainda mais. Pronto, pode ir. Vamos filmar. Filma. Não tô ouvindo nada. Tá pronto? Tô. Não tô ouvindo nada. Tá ouvindo? Não.